Papa Pass here, Foxtrot Yankee on the ground at 21, vacate the runway. Please confirm an apron. Interceptando IDS 4207. Okay, do you know the DRDM? Affirmative. Okay, call now ground control 129. 219, thank you. Golf, papá, triplo Romeo Golf decolado aos 22, acione o transponder 5414. 5414 e chame o controle 1208. 5414, camarada, controle, bom dia. Fox Taxi Gaia Alpha, report Fox Juliet. Via Alpha, report as Juliet, Fox. Acendendo para o 240. Gente, sobre manter o 240, contato radar vigilância, Romeu, Romeu. Ativa, se possível, solicitamos para o direto de Arudo, para agilizar. Ok, a autorização será junto ao centro de equipe, sua guarda coordenação. Ok, 360 autorizado, eu preciso 190 lá para Congonhas. Decola, da El, Leda Bridge, da 10. Frequência do controle 208, transporta 5471. Voo 1397, posição menos. 5471, confirmando direito após meia dúzia. Tá pronto? Eu vou manter provo mais quantas milhas? Essa na remota 14. Trip autorizado na remota, chame táxi. Vai, legal, Trip. Chame 1140, aguarde a cópia, número 2, para a cópia, 1022. Informação é acima, passa a 1170. 1260, identifique, desce e mantenha 050, chegada a Mari. 050 na Mari. ILS, o azul 4207. Azul 4207, chame torre no 8 decimal 6. 26, até logo. Até mais. Torre Salvador, bom dia, azul 4207. Tá 2 milhas para Simbra no ILS, tá 1-0. Azul 4207, cheque trem. Aí vem em cima. Informe que trem baixado, travado, vento 150 com 10, pista molhada. Cliente 4207. Controle Salvador, voo no 260. Prossiga. Envio na magnética 0 na 0, informações. Quantas milhas? Aproximadamente. Eu vou descer restrito ao nível 100. Nível 100, então. Tá livre de chuva direito. Obrigado. 8612, 1022, confirmando, pessoal da bota? 6 66, Vive Taxi, pós uma ponte pera por 186. Tá pronto? Guarulhos 360, Pesolo 10, pista 10, curva direita da El, Leda Bridge. Controle 120, 18, transponder 5463, 193. Direita após porção 4, quadrinha equipe de solo após o trip está livre, chama o táxi. Após o trip está autorizado, feedback com 1983. Boa, né? Total aguarda cobre 1021. Boa, Chanel 6140, copia? Recife 350, pelo isco 58, pista 90, curva à esquerda, Pucaracaju, controle 120.8, transponder 5474, Oxa na 140. Certo, portão 2, chama pra lá. Guerra, Fox Yankee, taxi via Juliet, May April, and report on taxi India. Guerra, Fox Vai alinhar e manter após o azul na cor. Tá, a 3198, ação de identificação. Você se mantém o nível de voo 060, chegada a Mari. Esse é o nível de voo 060, na chegada a Mari, na 3198. Siga ali pro 40. Azul 4207 no solo 29, chame solo 219. 219 solo 4207. Trip 5595, livre de decolagem, vento 150 graus, 129. 207, taxi via Alfa, reporte antes 2L. Alfa antes 2L, 207, aqui. Terra Fox Yankee, taxi via Lima, Mike, and report your taxi Quebec to cross runway 1735. Lima, Mike, we'll report your Quebec to cross 1735. Paulo Salvador, gol na 397, posição é meia dúzia, para pushback, estacionamento. 397, portão 62, autorizado. Chame para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, zona 397. Trip 5595, decolado aos 30, chame o controle 120.8. 08, bom dia. Bom dia. 1-1-3-3-2-5, 1-2-5-1-3-3-2-5, muito bom dia, o trip 5595 decolou da Nadal Leda, está presente a possibilidade de voar da El ou Ilhéus. Dia 5595, sobe o nível 140, foi na proa de Leda inicialmente. Proa de Leda inicialmente, muito obrigado, senhor. Eu acho que eu já ia chegar agora, eu já ia chegar. 420, livre 1620. 420. Vai manter em posição antes da Juliette, 4207. Ouro 260, desta 2000 pés, ajuste no 022. 2000, ajuste no 022. Contact voo no 983, 548, 335, alterna galera. 93, direita, ponte espera 18, 612, 1022, boa viagem. Direita, 122, 6, complicado, 1983. Salvador, bom dia, 3896, informação de onde? 3896, identifique, isso, e mantenha o 070, chegada Mari. Bom dia, já passe para o 3896. A 3896, identifique, e mantenha o 070, chegada Mari. Boa Mari, até o 070. 126 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterno Galeão. No 397, via Pátio Índia Alfa, ponto espera 18, meia dúzia, 1022, boa viagem. Pátio Alfa, ponto espera 18, meia dúzia, bom, na 397, obrigado, mestre. Portão 2, quadrante solo, após o gol, a retaguarda está livre, chega tarde. Mari, chame descida. Porta alta, protocópio. Autorizado Salvador Fortaleza, nível 310, Pesolu 19. Pista 10, curva esquerda na Momo, transição frote. Controle 120, décima 8, transponder 5461, total 991. Agora puxa acionamento, pátio 3 autorizado, portal chama táxi. Golo 983, livre de decolagem, 130 graus, 139. Livre de decolagem, Golo 9. Papa Vita autorizado voar a Paripe. Bravo, prossiga. condições visuais, reporte rotatória, Tamília Bravo. Proletão 3198, aqui em Rio do Crescento. 3198, livre descida, 2000 pés. Ajuste no 022. Autorizado descida, 2000 pés, com 1022 no altímetro. Tá, 3198, chama estabilizado. Sim, ativo, chama estabilizado. Ok. É, mantém um ponto de espera, 3900. Gol no 983, decolado aos 37, chama o controle 1208. 1208, obrigado. Turno 360, complete final, chame turno no 86. 86, obrigado. Controle, bom dia, gol no 983, Nadael. Gol no 983, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 360, serviço de vigilância. 360. Gol 1983. Tá visual com o campo? O gol 260? Confirma. Agora estou avistado. Tráfego avistado. Livre pouso a 10, 130 graus com 13 nós. Ficha molhada. Positivo, gente. Obrigado. Corredor forte, tanque da Bravo e condições visuais. Condições visuais, tanque da Bravo. Direito, ponto de espera, 18, 6, 12, 1020, 2, boa viagem, 1, 0, 2, 2, 9. Golo 397, observe o 37 da companhia que pousa, após a linha e mantém. Olha, eu tô 396, pode descer via? Desça 2000 pés, 3896, ajuste no 022. 2000 pés, registrado no 022. Nessa proxa atualizada? Quase TAP, seu voador na para final. Ciente, quase TAP, duna para final, tá? 3, 2, 9. Capital 991, primeiro táxi em frente, pátio mundial, fonte espera 18 a 6, 12 a 1022, uma boa viagem. Desde 1998, complete final, chame torre no 86. 1986, 3198, obrigado. Gol no 260, no solo 41, libere à direita e chame o solo 121, decimal 9, ao livrar. 1219, obrigado, gol no 260. Oi, Salvador, tá 3198, bom dia. Bota 1021. 397, livre decolagem, 130 graus com 12. Tá livre, bom, na 397. Torre Salvador, tá 3198. 3198, continua a aproximação e aguarde pista livre. Com certeza, senhor, na sua escuta. Paciente, meu no 40, mantém o ponto de espera. Nove e meia autorizada, final no zero. Autorizado, chamada autorizado, 3896. Três um nove oito, check tem. Travado, senhor. Autorizado, pousão no zero, pista molhada, 130 graus com 13 nós. Ciente da pista molhada, autorizado pouso na pista no zero, TAN 3198. Pousão 397, decolado aos 43, chame o controle 1208. 1208, voo na 397. Controle de Salvador, voo na 397, passando 1600 pés ascensão ao 360. Voo 397, contato radar na decolagem, serviço de vigilância. Sente. Voo 1983, chama Centro Recife. Correção. Voo 1983, informe, soprou? Aprovando o bridge. O senhor deveria ir até Leda, confirme? A autorização, entendemos, seria a saída da EL e direto o bridge. Foi da EL, bridge. Então, o senhor entendeu errado. A saída é da EL, Leda, transição, bridge. Ok, eu peço desculpas. Voando Leda no momento. Vou em Leda, senhor. Sim, senhor. Voo 1983, Centro Recife, 1251 no 3325. Recife 1251 no 3325, voo 1983, peço desculpas novamente. Não, sem problema, tenha um bom voo. Obrigado. Solo 98, solo aos 45, direita, solo 121, decimal 9. Aqui, você está agora a 22 milhas de Salvador, você está fora da CTR, em Salvador 1022, você prossegue na frequência de coordenação. Da TAM, Centro correção, chama Torre Salvador, 1186. 18 com a torre, está estabilizando agora. 18-6, bom pouso. 6140, autorizado a decolagem, 40 graus, 12-9. Decolagem, 9-4. 3198, reporte antes da Juliette. Mandou 160, ingresso em Juliette, portão 8. Juliette, portão 8. Livre! Gato! Torre Salvador, bom dia, TAM 3896, final 1-0, baixado de Salvador. 3896, avistado, continua a aproximação, aguardando, está livre. Aguardando a liberação de pista, TAM 3896. Tranquilo, Papa Vitor. Qual sua velocidade? Voe para a rotatória. Zona 40 graus, zona 29, pista molhada. Ciente, pista molhada, livre pouso na 10, stand 3896. É 140, decolada 47, controle 120, decimal 8. Controle 208, porra. Adoro, bom dia, China MA. 140. 140, contato radar, sobe e mantenha o 350, vigilância radar. 350, vigilância, 6140. Quilo Zulu, 3 mil pés, 1022 o ajuste. Desvio 1022, o Lima Quilo Zulu. O senhor ainda está em desvio, Quilo Zulu? Com certeza, amigo, só mais umas 5 milhas aqui que sai. Tá livre, manter a proa até o lock. Então, maravilha, mate a proa então. Obrigado, irmão. Controle Salvador, fica para dar o destino da Paraguel. Só um momento. Juliette, portão 2. Papá Romeu, Papá Vitorino de cópia. 595, chame o controle Ilhéus 1201 para a sua descida. 201, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Solas 49, direita, solo 121, decimal 9. Áudio para 129. Paulo Salvador, bom dia, tá 3896, decolando forte. Também é 140, recebeu um alvo no check-air sem altimetria, aproximadamente 18 milhas, posição de 11 para 12 horas. Qual distância? 1,6 milhas, 1,5 milhas. Ah, confere. Tem um Romeo Hotel 44 que acabou de descer para Praia do Forte. Provavelmente seja ele, a menos de 500 pés. Ah, sim. Grato. Siga.